É, mãe do céu, morena. Que coisa mais linda, né? Agora, para pensar comigo. Essa criança, a vida inteira, terá a marca dessa experiência de Deus. Isso é muito profundo, meus irmãos. A vida inteira, essa criança irá contar para os outros: eu andei com a graça de Deus. Olha, eu fico emocionado, gente, porque é uma experiência profunda de Deus. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou. E o texto de hoje, Mateus 7, 15 a 20. Mateus 7, 15 a 20. Uma resposta de sim ou não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Hoje, nesta quarta-feira, o Evangelho do dia fala do desafio de não sermos falsos profetas. E quando eu falo falsos profetas, logo você pensa nos padres, né? E esquecemos que falsos cristãos, todos nós, ser falso cristão, ser falso batizado, é agir exatamente nisso que eu falo, falsidade. Seria desconectar vida com crença. Eu creio em algo, mas eu vivo de uma forma diferente com o que eu creio. Outra coisa é termos uma virtude aparente, mas sem consistência. Aqui nós somos mais vulneráveis. Como assim? Não entendi, padre. Aparentemente, exteriormente, podemos parecer virtuosos. Por exemplo, pessoas boas, íntegras, aparentemente, mas sem consistência. Como que Jesus chama isso? Hipocrisia. Então, no linguajar de Jesus, hipócrita é aquele que parece ser virtuoso, mas não é. Vamos pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que sou hipócrita. Eu não tenho medo de dizer não. Perdão, Senhor, pelas vezes eu, como padre, ser hipócrita. Perdão, Senhor, por às vezes não ter consistência. Nossa Senhora, nos ajude, porque nós queremos acertar, mas somos medíocres. Queremos ser discípulos verdadeiros, mas somos fracos. Cobrir com seu manto sagrado, ó mãe, a nós vem. É. Ajude-nos, Mãe. Que estejamos na Tua graça para sempre, Mãe. Na graça de Maria para Jesus. Ó Mãe, vem ouvir nossas preces e nos amparar. Nos ampare, Mãe querida. Livrai, Mãe querida. Nos ajude a pedir a misericórdia do Senhor. Caminho aqueles que não sabem onde ir. Ó Mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Ó Mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Virgem Imaculada, Senhora da Esperança, clareia nossa estrada. Olhai nossas crianças, Mãe. Olhai nossas crianças. Salvai o povo seu. Salvai o povo seu. Nossa Senhora vem. Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus. Eu gosto demais dessa música nos eventos, nos shows. Tem sido cantado e o povo lava a alma de cantar. Ó Maria, que alegria, essa família unida, essas rádios irmãs. Pelas ondas do rádio, Mãe, ajuda-nos. Unidas pra te louvar. Ó Maria, que alegria ter sua companhia e com você caminhar. Ó Maria, que alegria ver nossas famílias unidas pra te louvar. Ó Maria, que alegria ter sua companhia e com você caminhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, não perca!